Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, véi. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Internet, Jurassicast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um Elo Perdido, ao estilo Andrea Bocelli. Tem Nessun Dorma, né? Bom, como vocês já ouviram, tá aí comigo o Brunão. Fala, galera, beleza? E, cara, Ben Affleck de cu é rola, velho. Vá tomar no cu, Ben Affleck. Senhora, velho. Cara, a única coisa daquele filme que presta é que a Jennifer Garner, naquela época, era gostosa pra caralho. É, mas ela tem uma cara de Didi Mocó, né, velho? Depois ela ficou com cara de Didi Mocó. É. É porque aquela merda do Ben Affleck estragou ela. Mas ela, na época da Electra, ela era muito boa, cara. Era mesmo. Tá comigo aqui também ele, que é aquele mistério da vida. Mistério de Deus para com os homens. Por quê? Porque ele é gato, gostoso? Não. Porque a gente não sabe como ele é pai. É, como ele reproduziu. Como ele se reproduziu, a gente acha que por osmose, então ele inventou uma máquina. Talvez. Se minou a mulher dele, porque a gente acredita que ele não transa. Que é o Alexandre, meu lá da Fica Corporation. Fala, galera, beleza? E o pior cego é aquele que não quer ver. Ah, meu Deus, tinha que vir uma frasezinha dessa, né? Tinha que ter uma frase de velho. De velho. Tinha que ver. Oh, falar nisso, cadê o velhote? O velhote. Pois é. Como estávamos conversando aqui em off... Velhote, né? Por que que estamos só nós três aqui? Porque nós não somos... Tesouro, não, porque o meu também não é. Nós não somos putões. Porque quem é putão está fazendo o que essa hora, Brunão? Tá nanando. Tá nanando. Naninha. Tá nanando. E dessa vez ele está nanando, internet. Por quê? Porque o Skype, ele está desligado no Skype. Isso. Então dessa vez ele está nanando. Da última vez que vocês escutaram o programa do Jurassic Cast, vocês viram como o Miote não tá batendo bem. O Alzheimer já tá em avanço em larga escala em avanço dele. E a gente fala com o Miote responde, peteca. Ah, e outra coisa, internet, que o meu headset que eu uso para gravar os Jurassic Cats. O Jurassic Cats está dando problema, porque ele está a ponto de se aposentar. Afinal de contas, já são quase 5 anos que eu estou usando o mesmo headset. Ele, tipo, descascou almofada, tá um inferno. E ele resolveu dar bizu, assim, na hora da gravação. Então ele está em último. Então se por acaso der um... aí na minha voz, que o Bruno não consiga tirar na edição, vocês relevem, porque realmente é problema técnico. Mas está prometido que na próxima vez não vai ter dificuldades técnicas, ok? Beleza. É isso aí, mas hoje nós estamos aqui para falar do velho do Miote, nem das pepecas que ele anda devorando. Eu ainda tenho que contar uma da professora, depois vocês me lembram. Hoje temos que falar aqui sobre Demolidor, conhecido também como o Batman da Marvel. Daredevil. Nós vamos falar não só sobre o personagem em si, falar um pouco sobre os quadrinhos, mas vamos nos focar principalmente na minissérie que estreou semana passada aí no Netflix, né? Que foi aí uma febre na internet, todo mundo falando e tal. A gente falou, cara, vamos assistir de uma carrada só e falar logo e comentar. Atenção, vai ter spoiler a partir de agora. Então, se você não assistiu ainda todos os 13 episódios, cara, tome cuidado, porque você pode tomar algum spoiler aqui. Eu não acho que seja tão complicado. Não tem nada demais, assim, pra tomar spoiler nessa série. E outra coisa, o Demolidor é um personagem velho pra caralho. Isso. O que tá sendo mostrado na série é o que tá nos quadrinhos. É, então... exatamente. acabou. Então, assim, se prepare, porque agora você não vai enxergar mais nada, mas você não precisa enxergar nada, porque isso é um podcast. Então, você vai só escutar nossa, que piada horrorosa. É, nossa, deixa que eu faço. Vai, vai, vai. Senta aí. Senta, senta lá, aí, Cláudia. Senta. É isso aí, internet, falando hoje sobre Demolidor. Vambora. Daredevil, Calaveira. Sim, o que tem? Não, é porque se o Miotti não tá aqui. Estamos aqui, né? Se o Miotti não está aqui, alguém tem que falar alguma coisa em inglês, né? Ah, mas então... é verdade, mas o Alexandre, ele manja de inglês. Vamos tentar ele fazer falar em russo. Eu adoro o Alexandre falar em russo, porque em russo parece. Eita. É ela. Alexandre falando em russo, ele parece que botaram ele ao contrário, sacou? Os satanistas da internet, quando querem sumonar o demônio, eles convidam o Alexandre e mandam ele falar em russo. Com o Alexandre falando em russo, aí ele. Deixa eu achar a frase aqui que eu falei da outra vez. Não, fica quieto aí. Vamos lá. Demolidor, caralho, tá com 9.3 na IMDb, porra. Tá, alto. Daredevil lançou agora no Netflix. É a série especial Netflix, né, gente? É uma série exclusiva da Netflix, né? Netflix que produz. Então, é uma parceria Marvel-Netflix, né? Foi feito especialmente para o Netflix. Eles fizeram um acordo não só de fazer a minissérie do Demolidor, mas também de outros três personagens. E ao final de cada um desses personagens, eles vão se juntar em uma outra série. Primeira série do Demolidor, agora em 2015, ano que vem vai ter AKA, que é Also Known As, né? Também conhecida como Jessica Jones, que é uma heroína meio... pouca gente conhece, eu pelo menos conheço muito pouco. É, que provavelmente vai ficar tão incrível quanto os próprios Vingadores. Foi o que aconteceu com os Guardiões da Galáxia. É, pois é, não faz sentido. Ninguém ia, os Guardiões da Galáxia lançaram um filme 3 vezes melhor do que os Vingadores. Pois é. E todo mundo agora. Ninguém lia os Vingadores, cara. Ninguém lia os Vingadores também. Ninguém lia o Tony Cachaça lá, o Tony Pinga. Tony Pinga. Ninguém sabe. É. Cara, ninguém lia o Homem de Ferro. O bicho era chato pra caramba. Exatamente. Entendeu? O Capitão América era chatão. Era muito chato. Mas ninguém Thor, mas... puta que pariu, velho. Thor, não. Era um saco. Olha, mas ninguém eu vou falar pra lia. Vocês. Agora que ficou legal. Tipo, o Tony Pinga que a gente vê lá no filme, cara, não tem absolutamente nada a ver com o Tony Pinga do quadrinho, cara. Aquele lá não é o Tony Pinga. Ele é o Robert Downey Jr., velho. É, exatamente. É isso mesmo. Porque a personalidade do Robert Downey Jr. que é legal, não? Suplantou. Ela suplantou a personalidade do Tony Pinga. Aí depois da Jessica Jones vai ter uma minissérie do Luke Cage. É um herói de aluguel, né? Era o lema dele, Hero for Hire. Ele era um herói de subúrbio também, de vizinhança, que ele cobrava dinheiro se nego precisasse dele pra alguma coisa, sacou? É, Luke Cage, um herói negro, tá? É, inclusive, pra quem não sabe, o Nicolas Cage chama Nicolas Cage por causa do Luke Cage. Exatamente, por causa do Luke Cage, porque ele sempre gostou de quadrinhos e ele queria ter alguma coisa, ele tentou se chamar de Kal-El, não deu certo, e aí foi pé. E aí também vai ter a minissérie do Punho de Ferro, que também é um herói, cara, de quinta da Marvel, né, cara? É um herói... Cara, eu vou falar pra vocês que caralhos está acontecendo com a Marvel. Pô, mas tem que ganhar dinheiro, cara. Porra, velho, mas peraí, cara. Ai, cara, mas tipo, olha vamos só. Pegar quem? Sabe, lembra aquele cachorro que tinha um Kung Fu? Kung Fu Cão? Como é que era o nome dele? Hong Kong Fu. Hong Kong Fu. Era da Marvel essa merda também. Que Marvel, não Barbera, porra. Não, mas eu sei que tem um esquema assim. Eu acho que eu tô meio maluco. Mas eu acho que tem um esquema mais ou menos assim. É, daqui a pouco a gente vai tá vendo, sei lá, série dramática ao estilo Nolan, como essa aqui do Demolidor, falando sobre o cão lá do Kung Fu Cão lá. Então, mas olha só, o Punho de Ferro, ele é um personagem que é maneiro. Ele não é. É sim, cara. Ele tem... Não, para, Bruno. Não é o Kung Fu, velho. Deixa de ser. Deixa de ser Marvete. Olha você só, é Marvete. Olha só, eu não sou Marvete. Nunca fui. Você é Marvete. Marvete de cuerrola, olha só. O punho de ferro. Não, não, vai, dá boa, vai. Não, não, velho. O punho de ferro. Não, não, velho, velho, velho, velho, velho, velho. Velho, o punho de ferro. Velho, não, peraí, velho. O punho de ferro, pra quem não sabe, o uniforme dele é aberto em V, igual o trio Los Angeles. Ai, verdade. É, vai, chega até na virilha. A abertura do peitoral dele é ridículo. É ridículo. É ridículo. Eu quero ele só é, ver como é, é que vão fazer, mas... Ele é uma combinação maravilhosa entre verde, verde escandaloso verde. E amarelo bebê, velho. É, não, amarelo bebê, amarelo é marca-texto, velho. É, o negócio é... Amarelo marca-texto, isso, cara. É gritante. Não, mas olha não. só, punho não, de não, ferro. Não, não. E aí depois não. eles vão fazer uma outra série... que vai ser juntando todos esses numa série só que vai se chamar Defensores, que é um grupo que esses heróis urbanos volta e meia se juntam pra poder enfrentar situações mais complicadas, entendeu? É tipo assim, dar porrada na galera do Corinthians, esse tipo de coisa, entendeu? É assim, galera, Demolidor, Homem-Aranha, sacou? Luke Cage. O Luke Cage então nem fala. Luke Cage é tipo, o nego chama ele quando precisa do carro, alguma coisa assim. Não, Luke Cage. Pois é, é o tipo da coisa. Enquanto você precisa chamar o Robin, é porque você tá muito fudido, né, velho? Pois é. Chama o Luke Cage. Porra, velho, mas o Luke Cage, cara, o cara não tem nada. A pele dele é blindada. Beleza, e aí? O que mais ele vai fazer? Ele é tipo carro, forte. O carro dele é grande. Cabe todo mundo. Ele tem um Pimp My Ride, né? Aí, ó, esses caras aí, tem um punho de ferro, nem que chama o punho de ferro pra quê? Porra, vamos chamar o punho de ferro, não. Vai a galera ficar manhando de andar nessa cara. Não, mas olha só, o punho de ferro é maneiro. Porra. Agora, tinha um que era pior que o punho de ferro, que eu tenho certeza que o Alexandre leu, que é o Kung Fu. Caralho. Sim. Lembra do Kung Fu? Uhum. O Kung Fu, ele era tipo o Bruce Lee da Marvel. Uhum. Porque ele era simplesmente isso, um cara que lutava Kung Fu. Triste isso, ele não né, tinha cara? Poder. Tinha, Alexandre? O que acontece é o seguinte, internet. Enquanto o Alexandre pensa. O que acontece é o seguinte, internet. Kung Fu e o Punho de Ferro, eles são da década de 70. Isso. Que foi quando teve aquela explosão... Do Bruce Lee. Do Bruce Lee, que, daqueles filmes de arte marcial. Isso. Começaram a entrar nos Estados Unidos e aquilo fez um puta de um sucesso. E aí teve a entrada do Bruce Lee, como o Brunão falou, que se consagrou como mestre poderoso das artes marciais e do cinema das artes marciais. E os quadrinhos tinha que ganhar dinheiro com isso, né, cara? A Marvel, que naquela... Gente, a Marvel sempre foi muito mal das pernas, não, tá? A Marvel sempre foi safada, é isso que ela sempre foi. Só não é mais safada que a própria DC. É. Que a DC, tipo, de mês em mês, ela vão resetar? Vamos. Porque aí não precisa pagar roteirista, né? Todo mundo já sabe de onde veio o Platinum, de onde veio o Super-Homem, reseta tudo. Isso, pois é. O poder mutante da Marvel tem é de transformar merda em ouro, né? Da Marvel, filmes, né? A Marvel, por exemplo, agora. Tudo bem, Demolidor é o concurso, né? Velho. Jessica Jones. Alexandre, olha só, você tá falando uma coisa que é agora, tá? Mas se você não se lembra, vamos voltar aí no tempo, antes dos anos 2000, tá? Antes dos anos 2000, qualquer merda que a Marvel fazia pra televisão era simplesmente uma merda. A única coisa que prestava mais ou menos era desenho animado, aquele que teve do Homem-Aranha e aquele que teve dos X-Men, que o Wolverine não matava ninguém, só roubou, entendeu? Assim, tirando isso, cara, olha, aquela série do Homem-Aranha era ridícula, a série do Hulk foi a que mais fez sucesso e era uma bosta. E era da Marvel produzindo aquilo ali? Eu não sei, os direitos eram da Marvel, né? Não, cara, a Marvel sempre fez assim. Ela vendia o direito por um salgado e uma mariola, entendeu? Eu não sou muito conhecedor da história da Marvel, não. Mas até onde eu sei, até onde vão as minhas informações, os meus dados a respeito da Marvel Comics, é que ela nunca foi uma empresa milionária. Nunca foi uma empresa ela que conseguia tirar muita grana, entendeu? Isso, é assim, até porque quadrinhos tinha dado uma caída pesada. Sim. No início dos anos 2000. Olha só. No início dos anos 2000, ninguém lia mais quadrinhos, praticamente. Nos anos 90, a Marvel declarou falência, cara. Pois é. A Marvel declarou falência e foi aí que ela fez a melhor jogada dela, que foi quando ela vendeu os direitos dos personagens dela para serem usados no cinema. Foi aí que ela vendeu os direitos do Homem-Aranha, vendeu os direitos do Quarteto Fantástico, vendeu os direitos do próprio Demolidor para Fox, vendeu os direitos dos X-Men, vendeu os direitos... Só não vendeu os direitos dos Vingadores porque ninguém queria essa merda. entendeu? Uhum. Ninguém queria essa bosta. Vingadores, que porra é essa? Ah, não, tem o Capitão América. Não, ninguém gosta do Capitão América. Ah, não, tem o Homem de Ferro. Homem de Ferro, que chato, que saco. Ninguém sabe quem é esse cara. Ah, não, tem o Thor, pô, o cara é Deus, não sei o quê. Não, ele fala shakespeariano, deixa essa merda aí. Entendeu? E esses três ficaram lá. A galera dos Vingadores ficou pra trás. E aí ele vendeu Demolidor, vendeu X-Men, vendeu Homem-Aranha, vendeu o Quarteto Fantástico. Vendeu o filé mignon, né? Vendeu o filé mignon. E aí, o que que aconteceu? Os estúdios que compraram, eles tinham um prazo pra poder fazer um filme com esses heróis, sem que os direitos voltassem à Marvel, né? E esses caras pagaram a grana alta nisso. Dinheiros do Homem-Aranha, pô, ajudou a reerguer a Marvel. É, inclusive, todos, eu quero fazer um quiz pra vocês dois aqui. Ah. Quero ver se vocês são tão nerd conhecedores de quadrinhos, de vocês dizem que vocês são. Vamos lá. Qual foi o filme de qual herói? Aliás, qual foi o filme de herói, enfim, que fez com que ressuscitasse a Marvel, fizesse com que ela se tornasse quem ela é hoje e despertou o mundo de interesse do mundo para os heróis meio viados que usam colar? Eu vou deixar o Alexandre responder. Fala, Alexandre. Eu sei que eu tenho certeza que ele vai errar. Fala. Homem de Ferro? Não. Não. Que isso? Você é doido? Foi o... Cala a boca. Foi o Blade, rapaz. É, não, eu ia falar Vingadores. Não, Vingadores não, desculpa. Eu ia falar os X-Men. Os X-Men. Então, mas pois é. O Blade... O Blade veio antes. É, mas o Blade, ele foi ofuscado pelo Wesley Snipes. Na verdade, muita gente assistiu o Blade e não sabia que ele era de quadrinhos. Sim, muita verdade. Gente mesmo. Verdade. Muita gente mesmo. Então, assim, quem sedimentou a era dos heróis no cinema... Foram os X-Men. Na verdade, foram os X-Men. É, isso é fato. Começou com os X-Men. Há quem diga que foi o Homem-Aranha. Eu divido uma opinião. Eu boto, sei lá, 45% pros X-Men e 55% pro Homem-Aranha. Não, eu... Porque eu acho que o que fechou mesmo a cereja do bolo foi o Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha, o primeiro, saiu, que que foi aquele absurdo de bilheteria, que nego começou a consumir quadrinho absurdamente e comer aqueles heróis, assim, no sentido, não de putaria, falando de verdade, sério mesmo, tipo assim, de consumir aqueles heróis, que aí que o mundo viu que, caralho... Isso dá dinheiro pra caralho. Aí a Marvel acordou pra vida e fez a Marvel mundo. Não, mas aí que tá. A Marvel, ela foi muito esperta no negócio que ela fez. Porque ela vendeu os direitos de fazer os heróis e ela fez um acordo de: se você começou a fazer os filmes, se você não continuar fazendo os filmes, os direitos voltam pra mim. Entendeu? Essa, ela, 5 anos. Isso. Depois. E ela, acho, não tenho certeza disso que eu vou falar, tá? Mas eu acho que ela tinha participação na bilheteria também. Ah, não, isso é óbvio. Então, ela conseguiu juntar uma grana, se reergueu, e aí, logo há pouco tempo atrás, ela foi comprada pela Disney, entendeu? Que viu, falou, peraí, tá todo mundo querendo heróis, eu preciso ter heróis. Quem que eu posso comprar? Vou comprar quem tá dando mais dinheiro, vou comprar a Marvel. E aí você teve, antes da Disney comprar a Marvel... Você teve o filme do Homem de Ferro, você teve o Homem de Ferro 2, você teve o filme do Thor, você teve o filme do Capitão América. E aí, a Disney comprou, e aí lançou Vingadores, amigo. E aí, cara, é hoje que a gente está à beira, às portas, de ter aí o filme que está no maior hype de todos os tempos, que é o Vingadores Era de Ultron, que estreia agora em abril aqui no Brasil. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. E aí, agora estamos às beiras de Vingadores e a Marvel agora vai começar a investir na televisão e a primeira incursão é Demolidor. Daredevil, o título original, onde ele traz a história do Matthew Murdock, que é um cara que é um advogado cego, só que ele, quando criança, sofreu um acidente lá, com um caminhão, foi salvar um velhinho que estava atravessando a rua, o moleque se jogou na frente e ele foi atingido nos olhos por uma substância química, que isso fez com que ele ficasse cego, mas ampliou todos os outros sentidos dele e acabou transformando com que ele tivesse tipo um radar, assim, ele consegue enxergar mesmo sendo cego. O plot é aquela parada bem clichêzona. E aí o que eu achei interessante é que eles resolveram investir no ano 1 do Demolidor. Ele começa a série, você é apresentado aos personagens, mas o flashback é que vai contar de forma muito rápida, até principalmente nos primeiros 6 episódios ali, como é que ele virou quem ele é, como é que ele ficou cego, como é que ele conseguiu esses poderes, como é que ele resolveu virar advogado. Como é que ele foi treinado também. Como é que ele foi treinado, exatamente. O Fisk também, como é que o Fisk foi construído também, a personalidade dele. Esse episódio eu achei meio forçado, mas ok. Beleza, assim, né. Tinha que contar a história do cara. Eu não acho que seja um erro tão grande, sacou? Mas o que eu acho legal é que eles resolveram, eles tiraram toda aquele grandiosidade dos Vingadores e levaram exatamente pro que é o Demolidor, que é o cara ali, o herói urbano, cara, o herói do bairro, velho. Ele só tá em Hell's Kitchen, velho. Ele só tá em Hell's Kitchen, que é... Não, Hell's Kitchen é um personagem à parte, né, isso, cara? O tempo todo. E é um bairro real em Nova York. Não é à toa que, inclusive, o Demolidor sempre fez parceria com o Homem-Aranha. Muitas parcerias. Sim. Com o Homem-Aranha, exatamente. E eu gostava muito das parcerias deles. Eu achei interessante essa pegada urbana e muito dark que eles resolveram impor na série, completamente diferente do clima de Guardiões da Galáxia, do clima de Avengers, sabe? Que tem piadinha, que é um clima... Até a fotografia da série, ela é escura, cara. Ela realmente é o Batman, sabe? Você parece que você tá assistindo um filme do Nolan, velho. Parece que você tá assistindo... Bruno. Olha, por várias vezes eu achei que eu tava assistindo... O Dark Knight Returns lá, o... Ah, isso chega a ser ridículo. O Cavaleiro das Trevas do... Isso, tem uma hora que ele vira e fala assim, where is she? Eu falei, ô, pera aí, filho. Pera aí, grande. Eu achei que, assim, em alguns... Eu acho que alguns episódios, alguns diretores, eles assistiram demais o Cavaleiro das Trevas, sabe? Não, assim. Cara, a trilha sonora ficou igualzinha a trilha sonora do Dark Knight, igualzinha. Eu achei que resolveram beber demais ali naquilo ali. Um dos diretores é o Phil Abram, e ele simplesmente foi o diretor de fotografia dos Sopranos, então por aí você já tira. Realmente, é uma fotografia de gangster, né? É outra coisa que eu achei legal. O Rei do Crime, interpretado nessa série pelo Vincent D'Onofrio, que é o Wilson Fisk, que nessa série não chamam ele de Kingpin, né? Que é o nome porque dele. Porque ele não é o Kingpin. Porque ele não é o Kingpin ainda, né? Ele é só... Eles até botam lá... Uma hora lá o Ben Urich bota a carta dele, é o rei, né? E eu falei, olha só, o rei e tem um pin marcando a carta, né? A sutileza da mensagem, né? Assim, caralho, hein? Pra quem é fã e pega esses easter eggs, assim, né? Só um pouquinho, só não, isso não é easter egg, não. Isso tem uma explicação. A carta já saiu do resguardo? Vai se fuder. Então, porra, ele é o rei, ele foi representado ali pela carta do baralho do rei, né? E tinha um pin marcando ele. Eu falei, olha só, Kingpin e tal. Mas foda-se, isso não é importante pro que é o personagem dele, né? Pelo menos não agora. Agora ele é o Wilson Fisk, mas tem todo esse universo gangster em volta dele ser um cara que usa de meios, sejam eles escusos ou não, pra conseguir o que ele quer, fazendo a polícia ser corrupta, sendo você pagando não sei quem pra ir lá e matar o cara não sei o quê, e fazendo chantagem, sequestrando. Ele é um gangster, né? Ele é um gangster, exatamente. E eu senti muito o clima dos filmes de gangster e filmes de máfia, essas coisas que a gente já viu tantas vezes. Cara, eu vi muito dos Intocáveis. Ia falar isso agora. Eu vi muito dos Intocáveis nessa série. Tem uma pitada de Os Intocáveis pesado ali, viu? Muito bom. Que é ótimo, Os Intocáveis. Sim, exato. Mas eu senti muito também, assim, do climão de Poderoso Chefão da parada, sacou? Principalmente quando mostra o Wilson. Isso, exatamente. Tá aquele climão realmente de Poderoso Chefão e tal. Isso, dele ser um cara que tá sempre de terno, bem alinhado, sabe? Do cara ele ter aquele aquele jeitão de, pô, na hora tá em casa, o cara vai fazer a omelete dele, sabe? É, todo classudo, certinho, né? Não, e é todo assim, sistemático, você vê que ele é todo minimalista, a casa dele é mega linda e tal, não sei o que. Cara, isso aí, é verdade isso aí, Brunão, isso aí é porque a psicologia americana, a psiquiatria, psicologia barra psiquiatria, porque ela se confunde um pouco, americana, elas são muito maniqueístas, principalmente nos filmes. Eles sempre tentam mostrar uma causa e efeito. É, eles sempre tentam mostrar que uma pessoa ela é psicopata porque ela sofreu abuso. É, isso é que eu achei caído. Pois é, e aí é que tá. Só que eu não li o Demolidor ano 1. Eu lia as histórias do Demolidor, como eu já falei, que eu não assinava. E até gostava, achava legal. Eram histórias bem pequenas, assim, tal, bem menores, né? Mas era legal, gostava, simpatizava, mas nunca, enfim. Ok, é um cara que se veste todo vermelho, eu acho que tá a roupa dele feia. E é. Mas ok, né? Mas assim, aí eu não sei se essa história ela faz parte da própria herança do Demolidor ano 1, porque isso tá com cara de herança de quadrinhos, ou se é simplesmente aquela velha máxima da história da psiquiatria americana, que fala, não, se ele é psicopata é porque ele sofreu abuso na infância. Vamos assim. Perguntar para o maior fã de Demolidor que eu conheço, que é o Alexandre. Alexandre, o Wilson Fisk, nos quadrinhos, ele tem esse passado de traumas e etc, ou não? Vamos do começo. O Rei do Crime, né, o Wilson Fisk, ele era um personagem de terceira lá do Homem-Aranha, e ele foi ressuscitado quando o Frank Miller assumiu como roteirista. Ele começou a assumir, ele assumiu em um determinado momento lá como escritor e roteirista, junto com Klaus Johnson, lembra, Bruno? Desenho também. Desculpa, não, ele começou como desenhista. E o Klaus Johnson como arte finalista. Isso. 10 números depois, ele assumiu, teve uma briga lá com o diretor e falou assim, ó, tô saindo fora, não sei o que, porque o desenho do Frank Miller é muito bom. Só que, e tava começando a retomar, porque a série tava de 15 em 15 dias, e ela começou a retornar depois de alguns números que ele tava escrevendo, e o pessoal tava gostando. Mas ele, é claro que ele dava os pitacos lá junto lá com o roteirista que você tinha, que era o Roger McKenzie lá. Só que em determinado momento ele falou assim, ó, tô a fim de sair fora, porque não tá batendo aqui o gênio aqui com o diretor. O Danny O'Neill, que era o editor do Demolidor, chegou e falou assim, ó, tchau pra você, Mackenzie, adeus. Frank Miller faz tudo. O Frank Miller vai fazer tudo, vai fazer o roteiro e vai fazer o desenho. E aí, na hora que ele assumiu, ele simplesmente ignorou tudo que foi feito desde a criação do Demolidor e começou tudo de novo. Assim, alguns elementos ele manteve, mas começou tudo de novo. Começar tudo de novo. De cara, ele já botou já Elektra nessa história. Começou a botar essa coisa do rei do crime, essa coisa de mais gangster e tudo. Então foi ele. Isso. E ele foi, aí, enfim, fez um sucesso absurdo, começou a vender pra caramba. E quando ele saiu, ele parou de ser roteirista do Demolidor, caiu fora e foi fazer outras coisas. Mas ele fechou já na morte da Elektra. Mas assim, sempre puxando esse lado do Wilson Fisk, não sei o quê. Mas ele nunca chegou a contar a história do passado do Wilson Fisk. Contou numa história do. Junto com o Cizensky lá, você não gosta muito do cara, o Bill Cizensky. Ah, só. Que fez uma história chamada Love and War, Amor e Guerra, que é sensacional, mas aí abordando um pouco. É como se o pessoal fala que é um pouco da continuação da queda de Murdoch. Sim. Mas aí ele abordava um pouco, mas não falando exatamente do início, do início da vida dele, nem nada. Mas botando assim um pouco da característica mais dele. Então, essa revista pode ser considerada até que o Demolidor é Love and War, deveria ser, sei lá, Kingpin e Love and War, entendeu? Entendi. Porque é contando um pouco da história, mas ele dele com a Vanessa, do contato que ela com ela, enfim. Essas coisas assim que é bem interessante, que ele pegou muito nisso. Não, ok, mas... a Vanessa até bacana, porque é um personagem legal, acho que na série fez a história se movimentar, ele fica meio bobão durante a série, né, porque conhece a Vanessa, e inclusive isso afeta ali os negócios dele, os compassas dele começam a usar isso contra ele e tal, tem todo esse jogo que é bacana de movimento da série. O que eu fiquei incomodado foi aquele episódio onde mostra o passado dele, que tem lá o pai dele, e o pai dele batia na mãe, e dava porrada nele, e era um grosseirão, e não sei o quê. E aí que ele mata o pai, entendeu? É, eu desconheço totalmente. Eu também desconheço isso. Deve ter coisa, deve ter lançado alguma coisa nesse sentido, mas eu desconheço. Contando aquela história e explorando isso daí. O Cavaleiro das Trevas do Nolan, ele é excelente, principalmente porque ele não tenta explicar o Coringa, cara. O Coringa, naquele filme, começa, aí o cara vai explicar, ah, você quer saber como eu ganhei essa cicatriz e não sei o que, não sei o que. E na segunda vez o cara conta outra história, sacou? Aí você faz, cara, você só sabe. Você não sabe, o cara só é maluco, sacou? E aí o Wilson Fisk, nesse aqui, ele ficou pra mim meio abobalhado demais, sacou? Exatamente. E aí, depois dele ser meio abobalhado, ele teve terem contado aquela história dele no passado, que o pai era um escroto, não sei o que, ele matou o pai na porrada. Eu ainda assim, tá, mas porra, se ele matou o pai na porrada, velho, tá, ele é cheio de problema, cara, ele não é um cara abobado, entendeu? Eu achei que o personagem do Wilson Fisk perdeu um pouco com esse episódio. Assim, acho que a interpretação do Vincent D'Onofrio, a interpretação do Vincent D'Onofrio, ela tá até bem corretinha, assim, pro que eles resolveram fazer com o personagem, né? Mas pra mim, o rei, o Wilson Fisk, eu espero que numa próxima temporada eles mudem um pouco isso, né? O cara, ele seja mais... Não, pode ser. Mais duro, entendeu? Porque, olha só. No quarto episódio, velho. No quarto episódio da série. No quarto episódio, eu vi o rei do crime. Que é quando ele pega o cara e esmaga a cabeça do cara na porta do carro. Não, ainda não é. Não, ainda não é, cara. Eu concordo plenamente com você, Bruno. E o que mais tá me incomodando nessa série, na minha opinião, primeiro que eu tô achando a série ok, tá? Eu já vou dar mesmo na primeira de cara. Eu tô achando ela na série ok. Eu não tô achando a última cocada preta, não. De verdade. Tem atores muito bons nessa série e tem atores muito ruins. O cara que faz o Matt Murdock é uma aposta, velho. Que isso, cara? Eu acho. Isso, não. Eu tô achando. De verdade. Não achei. De verdade. Mas foda-se. A opinião é minha. E aí? Não, foda-se também. Me obrigue. Não tô te obrigando. Eu achei o cara do Matt Murdock, achei ele esquisito. Agora, o cara do Kingpin, ele não é um ator ruim. Não tô falando que seja um ator ruim. Mas eu concordo em gênero, número, grau que você tá falando, Bruno. A composição do personagem tá um cocô, velho. Ele ficou meio abobado, eu achei. Porque o Wilson Fisk, primeiro, que... Cara, a gente tá vivendo no universo da Marvel, tá? O Demolidor, internet, que pra vocês que não conhecem a história, não viram ainda a série, ela se passa dentro do universo dos Vingadores. Inclusive, nos primeiros episódios, isso é citado o tempo inteiro. Isso acho é do que... caralho. Isso é do caralho. É do caralho a primeira vez. Na segunda, você já vê que é uma parada mais massa velha. Entendeu? Os caras... Ele tá falando dos Vingadores, velho! Entendeu? Você vê que é pra esse propósito. Primeira vez, ok. Porque a primeira vez que é citado, tá falando com uma empreiteira meio safada, e o cara tá falando assim, porra... Aqueles caras esquisitos da última vez vieram aqui explodindo na cara da cidade. E a gente tá se dando bem pra caralho. Porque eles estão com. A empreiteira tá reconstruindo a mesma Nova York que foi destruída no filme dos Vingadores. Pois é. A série começa isso que eu achei bacana, sacou? Não. Porque eles usaram o plot dos Vingadores de ter sofrido o ataque lá em Nova York, ter se fudido pra caralho, ter destruído um monte de coisa. Eles usaram esse plot pra poder construir o plot da série do Demolidor. Isso eu achei do caralho, entendeu? Essa ligação eu achei muito boa, porque faz sentido. Ok, concordo com você que tem momentos que fica forçado. Ah, o cara do martelo e não sei o quê. Foda-se, você tem um martelo mágico, porra. Você tem um martelo mágico, uma arma... Véi, já entendemos. A gente já entendeu. Que é, tá, a gente já entendeu. Pode parar. Inclusive, acho que alguém deve ter falado isso com o roteirista não citou mais isso, né? Mas isso eu acho que é a Marvel ainda aprendendo como é que faz TV. Não, mas porque, olha só, a gente tá esquecendo... Mas peraí, rápido, só pra eu encerrar o assunto. Senão vocês vão passar pra outro assunto, eu não vou conseguir explicar o que eu tava querendo. O Wilson, a questão do que o Wilson Fisk me incomodou tanto. O Wilson Fisk, gente, ele é um monstro. Ele é tipo assim, ele é humano, ele não tem poderes ultra-humanos, mas ele é um monstro, ele é alto pra caralho, e ele é um cara redondo, que todo mundo sempre chamou ele de gordo, inclusive o Maranhão ficava sacaneando ele pra caralho. Só que o Fisk, ele não é gordo, ele é músculo puro. e principalmente na região abdominal dele, que é muito grande, então dá a impressão que ele é gordo, mas ele é puro músculo. Inclusive, ele deu porrada pra caralho no Homem-Aranha. Ele, inclusive, quase matou o Homem-Aranha. Quem não deixou ele matar o Homem-Aranha foi a Vanessa, a mulher dele. E falou assim, outro larga essa merda dessa vida, eu te abandono. E aí ele resolveu parar, e aí ele largou o Homem-Aranha lá, amigo, ele ia matar o Homem-Aranha. Então ele era, assim, ele não era só um cara extremamente ardiloso e inteligente, o Wilson Fisk, mas ele era um cara gigantesco. E, velho, o Fisk da série é um gordo minguado, velho. Com que o Bruno falou, que fica fazendo beicinho. Ah, não, velho. Wilson Fisk fazendo beicinho. É, isso também, velho. Fiquei incomodado, velho. Ô, faz assim comigo não, Marvel, porra. É, a hora que ele faz beicinho é foda, velho. Acho que eles mudaram desse jeito aí, foi justamente pra funcionar na TV, sabe? Porra, mas não pode ser, Alexandre. Porque olha só. Ah, fala. É, o Wilson Fisk, do quadrinho, quer dizer, do Demolidor, do Frank Miller, é um cara que fala pouco. É um cara que, por exemplo... A voz é o cara que entrou na. Ele chega num recinto e todo mundo fica gelado, entendeu? Ninguém tem coragem de levantar a voz e falar alguma coisa com o cara, porque ele vai lá e. Pois é, mas eu não vi isso na série, velho. Não, exatamente não. Não, isso não existe na série. Pode ser. Pode ser que esse cara ainda no futuro venha a ser assim. Vai escolher o lado negro lá, que nem a Mal falou lá pra ele. E ele vem a ficar assim, ainda mais se a Vanessa morrer, ou se ela ficar em coma, exato. Ou sei lá o quê. É, não, inclusive, o que tá acontecendo... Pode ser que seja exatamente inclusive, isso, inclusive, o que entendeu? Tá acontecendo na série é um plot de uma história do Wilson Fisk. A Vanessa, ela realmente vai morrer por causa da organização, por causa disso. Ela tava tirando ele do crime. Eu achei que ela iria morrer, sabia? Ela não deve morrer agora, mas ela vai morrer no futuro. Porque eles vão matar ela porque eles querem que o Fisk se torne aquilo que ele era. E ela, tipo, meio que vai... humanizando o personagem aos poucos. Não, mas a galera vazou, Rodrigo. Só ficou ele agora, cara. Não, só ficou ele preso, né? Só ficou ele preso, mas... E ela foi embora. Não, sim, mas não tem mais uma organização, não tem mais uma isso, galera que exato. Vai querer ele fazer vai ter com que ele fique mal nem nada. Ele vai ter que reconstruir tudo do zero, entendeu? E é aí que eu acho que vai entrar a queda do Murdock. Que é quando o Wilson Fisk ele vai querer vingança contra o Demolidor, sacou? Sim, eu acho também. Porque ali ele deu... Olha só, a série... deu, sei lá, mil vezes mais motivo pra ele se vingar do que você tinha exatamente. Na série, nos quadrinhos. Exatamente. Porque nos quadrinhos, o que ele fazia? Ah, ele ia lá, roubava um documento, aí ia lá, enchia o saco, não sei o quê. Mas ficava aquela coisa, entendeu? Não foi igual, cara, a série foi absurda, assim, tanto que eu não imaginei que ela poderia explorar tanto, em tão pouco tempo, sei lá, 13 números... Explorou coisa demais, cara. Mas muita coisa, assim. Muita coisa densa. Que eu falei assim, cara... Mas que coisa densa? Se você for... Não, denso assim que eu falo, assim, de você explorar cada parte dos personagens. De você fazer essa coisa do cara sempre tá ferrando a vida do Wilson Fisk. E tudo, o cara ficando puto com ele. Por exemplo, você pega a leva de quadrinhos que foi desenhado pelo Alex Malev e o Bendis. Que é um arco gigantesco. Sei lá, tem 40 e tantas revistas que vai justamente no plot da continuação aí do Demolidor do Frank Miller, nem assim você conseguiu explorar tanto, com tanta profundidade, o que foi feito na série, cara. Tipo assim, eles foram ninjas do... Alexandre, você vai me... Da multiplicação do tempo de conseguir desenvolver os personagens. Me desculpar, cara, mas assim, ok, eles desenvolveram alguns personagens, mas eles não fizeram nada excepcional, cara. É o que a gente exatamente está discutindo. Não, mas olha só. É exatamente o que a gente está discutindo agora. A própria personalidade do Wilson Fisk é uma parada feita em cima do clichê mais vagabundo que tem Hollywood. Ok, mas olha só. O que a gente está tentando, assim, eu pelo menos estou achando que, ok, aquele era só o Wilson Fisk, ele não é o rei, sacou? O Wilson Fisk menino. Isso. Wilson Fisk Begins, entendeu? E aí, a partir de agora, ele numa terceira temporada, ele volte, e aí ele vai botar pra fuder mesmo, e aí a gente vai ver o rei de verdade. Tudo bem, concordo com você. Eu acho que é cedo pra gente julgar isso. Concordo com você. Eu acho que o Wilson Fisk do quadrinho, ele é muito mais velho e muito mais sofrido do que o Wilson Fisk menino da série, porque na eu série tô adorando você vê aquele tutibeia. Wilson Fisk menino. Não, aquele, mas vocês estão falando de quem? Do Neymar? Não, porque ele fica tutibiando, ele não tá certo de alguma coisa, ele faz beicinho. Ele meio inseguro. Ô, Alexandre, ele faz beicinho. É, velho, aquela hora ele dependia, por exemplo, muito daquele Wesley, né? O cara, aquele Wesley, ele era mais escroto do que o Wilson Fisk, velho, sabe? Não, Wesley, puta, cara, foi sensacional. Wesley sensacional, velho. Sensacional, entendeu? Cara. Sensacional. Pô, o ator, inclusive, é bom pra caralho. Bom pra caramba. O Wesley na queda de Murdock, ele é mais caladão, faz as coisas e não participa muito, não. Mas o cara, pô, cara, foi sensacional. Pois é, participação entendeu? Dele, pois é, não, é ótimo, excelente. Pois é, aí é que tá. Aí fica parecendo uma relação viada. Apesar que não ficou nada disso na série. Mas seria a única explicação, porque, cara, o bicho, pra ser o rei do crime, ele, pra ser um cara, pra ele ter um cara como Wesley do lado, ele tinha que ser aquele cara, meu irmão, foda. Foda. É, eu achei que faltou, entendeu? Do caralho, aquele bicho do lado. E, porra, essa parte física tá me incomodando pra caralho, velho. Porque a marca... Não, Alexandre, é a mesma coisa do uniforme do Homem-Aranha, cara. É a mesma coisa do uniforme do Homem-Aranha. Entendeu? Você muda o uniforme do Homem-Aranha, você muda a personalidade do Mas do o Rodrigo, olha o só. O Fisk, velho, ele é gigante, cara. E parte Mas não teria como fazer o cara, a não ser que fosse, sei lá, CG. Ah, foda-se, entendeu? Botasse o CG. Fazer ali. O cara não, gigante, não, acho que, entendeu? Acho que não precisa, não. Olha só, esse Wilson Fisk fisicamente, ele é igualzinho o da série do Bendis e do Alex Malev. Da Alex Malev, né, aquele desenhista. Igual, igual. E não incomodava tanto, não, mas desce a porrada e tudo. Pô, o cara, ele dá uma surra no Demolidor na série, que é inacreditável, cara. Cara, o cara não para, ele, e aquela coisa ele, visceral, ele só deu, entendeu? Uma surra no Demolidor, porque o Demolidor estava com as tripas pra fora. Foi só por isso. Porque quando eu lia quadrinhos, eu gostava pra caralho do Rei do Crime. Porque ele era o Rei do Crime, velho. Entendeu? Ele era um humano, só que ele era um, velho, era um orc gigantesco, forte pra caralho. Existem pessoas assim, entendeu? Existem pessoas com aquela postura, o bicho tinha 2 metros de altura, o bicho não era gordo, ele era puro músculo, ele dava porrada no Homem-Aranha. O Homem-Aranha era um mutante, velho. O bicho dava porrada no mutante. Entendeu? Então ele era. Ele impunha respeito. Entendeu? E esse Wilson Fisk, tudo bem, ok, beleza. Ele é o Wilson Fisk menino, é o Wilson Fisk Neymar. Mas, cara, ele é um Wilson Fisk que não tem motivo pra você ter aquele... Ah, pra ter um Wesley do lado, cara. É muito mais provável que o Wesley matasse o Fisk e tomasse conta ele das coisas. A vitrine deste programa foi patrocinada pela Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com.br. Vamos falar um pouco sobre os três que aparecem em todos os episódios, que são o Matt Murdock / Demolidor, a Karen Page e o Foggy Nelson. Nossa, né? Senhora, eu tenho que dar. É, eu tenho que falar então. Calma, já a gente fala dela. Não, vamos falar dela agora, cara. Não, vamos falar do principal. A mão da punheta chega a tremer, velho. Nossa, eu tô aqui, punheta, caraca, que me acostumou, velho. Vamos falar do Charlie Cox, do Matt Murdock. Alexandre, o que você achou dele? No começo, assim, quando começou a aparecer, a primeira foto que apareceu ele como Demolidor, eu não, é caído, entendeu? Não dá. Matt Murdock não é daquele jeito. Matt Murdock é cara de irlandês, entendeu? É o cara que tem o cabelo mais claro, assim, mas... O cara é ruivo, bicho. O bicho é ruivo. O cara lá pintaram o cabelo do Michael Cox lá de caju, sei lá, que a porra. Mas enfim. Tem a testa gigante, bicho. Não tem testa daquele tamanho, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. A gente passa por isso daí. Isso me incomodou bastante, assim. Claro que é melhor que o Ben Affleck, né? Mas, sim, fisicamente, poderia ter colocado outro cara melhor. Melhor como, que o por Ben exemplo... Affleck dormindo na banheira? Não, por exemplo, o Watchmen. O Watchmen eu acho sensacional. A única coisa que eu não gosto do Watchmen é a porra dos Ozymandias, entendeu? Que os... Caraca, botaram um raquítico da porra pra ser os Ozymandias, bicho. E não tem CGI no mundo que arruma aquela merda. Me incomoda pra caralho, mas eu adoro o filme, entendeu? O Michael Cox, ok, legal. Tipo assim, tá trabalhando bem. Então tá bom, vambora. Vambora, a gente passa por cima disso e vambora. Ele fazendo os trejeitos mesmo de quem é cego, aquela coisa ali de tá prestando atenção. Pô, eu achei isso do caramba. Esses detalhezinhos assim, eu achei muito maneiro. Bom, eu... Então eu acho que... Eu vou te falar que, caraca, o cara é 100%. Tipo assim, aí a própria... O físico do cara mesmo, entendeu? Fisicamente, o cara é gostosão. Não é o Matt Murdock, não é, não é. O cara é gostosão, ele é gostosão, ele é fortão, trincado, a mulherada vai ficar lá, pô. Tá amarrando no cara e tal, ele é... Não, físico. Cara, mas o Matt Murdock, olha só, o pai dele deveria ter sido o Matt Murdock. Pronto, é isso aí. O cara tem que ter um físico de ser meio acrobata, não sei o que, papapá. Mas o cara tem que ser mais troncudo, entendeu? Eu acho que ele é mais troncudo do que o bicho. É. O bicho tá muito mais parecido pro Homem-Aranha do que pro Demolidor. Olha a cara, entendeu? De babaca desse ator, velho. Olha a cara dele. Parece Leonardo, velho. Olha só. Não, mas eu gosto dele, cara. Mas ele fez um trabalho bom. Aí, Bruno. Eu acho. Aí. Não, então, eu acho que ele, assim, foi o... Até agora, foi a melhor representação de Demolidor que a gente teve. Se a gente comparar com Ben Affleck e ele, cara. Então, tipo... O cara, ele fez um trabalho melhor que o Ben Affleck. Não que isso seja algo, assim, muito fácil, né? Muito difícil de fazer. O cara que fez o Audacioso no filme do Hulk é melhor que o Ben Affleck. Isso eu nunca assisti. Vou destruir o ídolo de vocês, cara. Sabe quem que ele... Qual sabe qual filme ele fez? Ele Stardust. Ah, tá. ele não é meu ídolo, ele não, é o Tristan. Tá? Ele é o Tristan. Que igual ele é, Felipe. Pois é. Mas olha só, ele... Eu achei que ele tava bem, ele não compromete, entendeu? Ele não faz beicinho, entendeu? Ele... Cara, ele não compromete, mas vamos combinar uma coisa, Bruno? É muito mais interessante ver a Karen e o Fog em cena do que ver o Demolidor. Com certeza, concordo com você. E aí tá, mesmo. E aí tá errado isso, porra. Tá errado, tá errado. Porque, tá errado. Véi, a série é Demolidor. É, entendeu? Pois a é, série mas... precisa mostrar os conflitos de quem? Do Demolidor. Não, mas ela mostra. O problema é que a gente se envolve muito mais, a gente tem mais simpatia pelo Fog e pela Karen. Porque são dois atores muito melhores. Do que pelo Matt, são dois atores muito melhores. Eu achei o seguinte, achei que como cego ele não convence muito. É, ele entendeu? Como cego, ele é como ele cego. Pisca, é ele pisca, ele pisca, então já pra mim já quebra ali. Sacou? E cadê o cara... aquele crazy eye que fica? Sabe quando cego, sabe deficiente visual quando fica com o olhinho balançando assim? Ele sei, fica, cara. Ele, fica parado olhando pra baixo, assim, entendeu? Mas tudo não, bem, eu acho que isso não é nem Rodrigo, tanto problema. Não, fica assim, cara. É isso, não, mas isso não é nem tanto problema. Olha só, peraí. Ó, a bagunça. O Ben Affleck ficava com cara de idiota, entendeu? Quando ele fazia. Ben Affleck idiota na mesma frase pra Eudasmo, velho. Tá, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, ele fazia uma cara de mongol, de Ben Affleck, sacou? Ele fazia uma de cara Ben de Ben Affleck mongol, cego, entendeu? E aquela cara de retardado, não valia a pena, entendeu? Esse rapaz aqui, ele até consegue passar. Agora, o que eu achei legal e interessante é que ele não forçou tanto uma voz para o Demolidor. Ele dá uma mudada na voz, mas ele não faz como a cagada que o Christian Bale fez na voz do Batman, por exemplo. Entendeu? Não, que era... vai devagar, porque tem um episódio que ele vira e fala... Ele fala desse jeito, vou. Mas é a única hora que ele escorrega. Eu falei que não é toda hora. Eu falei tanto que eu até horas... mandei no grupo do WhatsApp, não mandei, eu falei, e aí galera, tô vendo o Batman, não sabia? Aí o Leonardo até falou, não, mas ele é o Batman da Barbie. Ah, mas o Bruno, acho que isso daí também faz parte também do amadorismo dele de ser pode vigilante. Pode ser. Se mas isso a gente não vai amador, saber, cara. Até ter uma segunda temporada, entendeu? É, o amadorismo vai dele ser como ator, né, cara? Porque... É, agora, a série, ela foi tão bem construída e bem escrita, assim, ela não é, assim, não achei que é, tipo, uma série... Puta que pariu, a melhor série que eu já vi na minha vida. Não, é uma boa série. É uma é a melhor série de super-herói que eu vi na minha vida. Isso eu posso afirmar. Por quê? Porque as outras séries de super-herói que a gente viu foram a merda não, até agora. Não, discordo plenamente. O Bill Bixby, você tá desmerecendo o Bill Bixby? Eu tô, é uma bosta. Não, jamais. Ó, não vale Hulk, não vale Smallville. A gente teve a série do Flash, aí tem a outra nova série do Flash, aí tem o Arrow, que é um cu, entendeu? A gente sempre aturou séries de super-herói como coisa pra criança. E agora Arrow? A série é maneira pra caramba, sacou? Agora eu vou entregar, eu falei que ia entregar a internet, eu falei que ia entregar. Sabe quem é que gosta da Arrow, Bruno? Quem? A Ruiva. Ah, é? Ela virou e falou assim, meu Deus, aquele homem do Arrow, quando ele aparece eu tenho que beber 3 copos d'água, vocês entenderam, né? Assim, de batida, porque vai tudo. Falei, caralho, guria, desse jeito. Ela é, sim. Acho que o Leonardo gosta também. Cara, eu comecei a assistir e assim, é diferente. Eu assisti o Demolidor em 3 dias. Não porque só a gente ia gravar, mas porque a série me pegou, sacou? O Arrow, cara, é vilãozinho da semana, sacou? Cara, pra mim, Arrow, The Flash... É, tudo vilãozinho da semana. Pra mim é da hora, assim. Esses negócios de vilãozinho da semana não dá certo, sacou? Não, não presta. O Agents of S.H.I.E.L.D. foi pelo mesmo caminho e é um cocô, entendeu? Dizem que tá melhorando por agora, mas já virou, sei lá, Mutantes, a série da Record, entendeu? Que puta que pariu, não dá pra aguentar, entendeu? Caminhos do coração. Caminhos do coração. Ô, Bruno, mas esse esquema da Netflix ter liberado os 3 episódios de uma vez e ter aquela coisa de ter o cliffhanger de tá chamando o cara pro próximo episódio, você acha que ficou isso muito bem evidenciado ou não? Cara, eu acho que não, porque é uma série que você pode assistir tanto os 3 episódios corrido, quanto você pode ir degustando. Inclusive, eu acho que ela é uma série melhor pra você processar ela por um período maior, sacou? Tipo, você assistir um por dia, ela vai processar melhor e você vai gostar dela mais na sua cabeça do que se você assistir tudo de uma tacada só. Eu tive essa impressão. Acho que, assim, o impacto que ela tem nos finais dos episódios, ela evidencia isso. Por exemplo, você teve lá no quarto episódio, final do quarto episódio, o Wilson Fisk estourando a cabeça liquefazendo a cabeça do cara no, na porta. Cara, eu vou falar a verdade que eu fiquei surpreso com aquela cena. Porra! Eu não esperava aquela cena. Eu também não esperava aquilo. Porque que mesmo aquilo ali, velho, o cara vai batendo, de repente cai o cadáver do cara no chão. Assim. Pois é. E sem a cabeça, o caralho. Pois é. Se fosse no Smallville, não ia aparecer nem um terço daquilo, e no final da cena ia estar o Demolidor chorando. Isso, acuado no canto, né? Outro final de episódio sensacional. Quando o Demolidor vai lá dá porrada num cara lá, e o cara, é o Wilson Fisk, ele fala o nome do Wilson Fisk, e aí ele, e ele, o cara se mata, e se mata do jeito mais escroto possível, tem uma grade lá, um negócio, um espeto, e o cara mete a cara no espeto, velho. Eu falei, puta Nossa, que pariu. É verdade, por que que você não... Aí, cara, é isso aí que eu não entendi, velho, porque a série, ela é maneira antes do Wilson Fisk aparecer, porque essas paradas isso. Que o cara... Porra, você me fez falar o nome dele, seu animal, por que você não me matou logo? Aí o cara vai enfiar a testa num grilhão, velho, isso é um vergalhão. Aí quando você vai ver o Wilson Fisk, o cara tá vendo um beicinho na frente de uma tela. Ah, pro inferno, porra. Aí fodeu tudo, cara. Ele estar num momento frágil, eu acho que deu uma caída, entendeu? Mas eu acho que é do personagem e o que eles escolheram que foi... para o personagem nessa primeira temporada. Vamos esperar uma próxima, sacou? Uhum. Mas enfim, falamos disso. Vamos falar um pouco sobre a Karen Page, né? Tá de parabéns. Tá de parabéns. A Deborah Ann Woll. É a mão da punheta. Tô tremendo aqui. Peraí. Vai falando que eu vou tentar controlar ela. Gente, eu vou falar pra vocês, galera. A mulher é bonita mesmo. Tesão do caceta que eu tenho nessa mulher. Véi, mas eu tô tesão nessa mulher tão gigante que me dá blue balls. Eu tenho que ver. Sabe como é que eu assisto Demolidor? Eu assisto um episódio, aí toco uma. Assisto um episódio, toco uma. Então me dá blue balls. Aham, tá certo. É sério, não. Piada da parte. A mulher é muito gata, velho. Puta que pariu. Pois é, ela tá de parabéns. E achei que ela é muito boa atriz, cara. Muito boa atriz. E fisicamente muito parecida com a Karen Page. Mesmo. Muito parecida com a Karen Page dos quadrinhos, exatamente. Karen Page, ela também tem... Ela nos quadrinhos, ela é atriz, não é, o Alexandre? Ela era secretária do... Lá atrás, lá na década de 60, né? Ela foi secretária dos dois. Ela foi secretária dos dois. Isso. Sabia da identidade do Demolidor. Ah, eu tenho que me afastar de você, porque... Enfim, fica aquela putaria ali. Ele pegou, comeu. É, então. Aí fica aquela putaria lá e ela vai embora e vai pra... Pra Califórnia. E vai pra Los Angeles, vai pra Califórnia, saiu de Nova York, vai pra Califórnia tentar ganhar a vida como atriz. Só que ela se fode, volta, se fode pra caralho. Não, e ela sim, só volta. É, Frank Miller... Na queda de Murdoch, que volta com ela, entendeu? Tipo, do nada, o pessoal tinha até esquecido que essa mulher existia. Uhum. E volta do jeito que voltou, entendeu? Pois é. E eu acho que isso faz parte do passado da Karen Page na série. Pois é, isso que eu achei interessante, assim. Porque a gente não conhece o passado dela na série, né? Uhum. É a única que a gente não vê no passado. E ela falou que já matou uma vez. Já matou uma vez e na série ela matou de novo. Sim. Não, mas aí não teve lá um negócio que ela tava drogada? Então, pois é. É isso que a gente tá comentando. Porque o que que acontece? A Karen Page, ela é importante nos quadrinhos porque na série A Queda de Murdock, o Frank Miller resgata ela. A série começa exatamente com ela vendendo a identidade do Matthew Murdock por uma dose de heroína, porque a mulher tá viciada, sacou? E na série eles até usaram, deram a entender de que ela já usou drogas e volta e meia ela pega, enche a cara pra caralho, entendeu? Tem uma hora lá que ela mata o cara, ela fica meio descontrolada, bebe e não sei o que, e aí até comentam isso, ah não, vou me drogar, não sei o que, não tem uma parada dessa na série? Ela comenta, pois é. Gente, que série vocês estão vendo? Ué, velho, não, episódio fala, 12 ou 11, uma coisa assim. Na hora que ela tá conversando com o Fogg, ah, o que você vai fazer? Ah, vamos beber. Foi quando ele comentou o lance de droga que ele tinha fumado. Ah, vou fumar um. Fumei. Tem que parar com essa sanfonagem. Tá foda, eu fico perdendo esse diálogo assim, não dá. Mas é isso. Então a Karen Page ela é importante por conta disso. E eu acredito que eles vão acabar usando isso na série, porque senão eles não tinham por que usar ela, né? Ela virou meio que um braço feminino do Ben Urich nessa série, né? Ela faz aquela contraparte ali de estar investigando os crimes e tal, de ter sido envolvida lá no começo. Achei legal essa parte, achei que a menina trabalhou muito bem. Porra, naquela cena que ela é sequestrada pelo Wesley e é levada e ele bota ela pra sentar e começa a pressionar ela, não sei o quê. E aí ela rouba a arma dele, velho. Nessa hora ela pega a arma, aponta pra ele, aí ele, ó, você acha que eu ia ser idiota de deixar a arma carregada perto de você? Eu falei, minha filha, não pensa, atira! E assim, falei, estava assistindo e falei, mas não imaginava que ela fosse fazer isso. Entendeu? Eu até imaginei que ela poderia... Mano, cadê o tiro? Aí eu pensei assim, beleza. Não pegou. Mas o que eu não imaginava é que ela ia descarregar a arma, cara. Isso que foi bizarro. Porra, foi demais, cara. Eu achei muito maneiro. E isso foi um fato importante, porque ela carrega até o último episódio, ela muda. Esse é um momento que transforma ela, sacou? Sim. A personagem dela muda. A personagem dela, ela tem três momentos nessa série. O comecinho, né? Onde ela sofre lá, ela é acusada lá do crime que ela não cometeu, não sei o que, os caras salvam ela, e ela tem um período muito bonzinho ali, onde ela é a secretária que ajuda os caras, e é a defensora dos frascos e comprimidos, e não sei o que, e aí esse momento onde ela precisa matar o Wesley em defesa própria, é quando o personagem dela muda, que ela... muda completamente o tom daí pra frente, entendeu? Ela fica mais deprimida, ela fica... Então, assim, dali pra frente é um passo pra ela ir usar drogas, entendeu? Cara, eu achei que nessa hora ela ia usar, eu sabia? Eu também achei. Mas eu acho que eles ainda estão guardando pra mais pra frente, entendeu? Será que eles vão ter coragem de fazer isso? Tomara. Mas acho que vai sim, você sabe por quê? Cara, eles tiveram coragem de mostrar o Wilson Fisk liquefazendo um cara na porta do carro, velho. Por que não, mas tem coragem de fazer isso? Sabe por que eu acho que eles vão fazer isso? Que pode fazer isso? Ah. Por causa daquela cena na hora que ele vai atrás do cara drogado. Isso. Que roubou a bolsa da mulher. Exatamente. E mostra ele tomando. Ele se picando. Se picando. Pronto, fodeu. Agora. Exatamente. Agora vai. Outro personagem que eu achei bacana é o Fogg Nelson. O Fogg é sensacional, cara. Acho que o rapaz Weldon Hanson, ele rouba a cena. Em toda cena que ele aparece, ele rouba a cena. Quando eu li o Demolidor, o parceiro do Demolidor, né, o Fogg, cara, ele era um bobão. É, e ele era um completo advogado mesmo. Ele era um advogado mesmo. Entendeu? Isso. E é legal, assim, que eles estão... É legal, cara. Essa é adaptação, né, cara? É uma adaptação. E eu tô gostando muito dessa adaptação. E eu tô gostando muito do rapaz que tá fazendo Fogg. E eu digo mais, assim, tá melhor que os quadrinhos esse desenvolvimento do personagem. Sim, porque nos quadrinhos o Fogg não sabe que o Matt é o Demolidor. E nesse, sabe. Ele sabe já? Já. Pois é, mas ele passou muito tempo sem saber. Muito cara, tempo. Muito quando tempo. Eu li, ele já sabia. Inclusive, era até engraçado, porque ele sabia, a Karen sabia, a Karen sabia e o Ben Urich sabia. Só que nenhum dos três sabia o que o outro sabia. Aí teve, ah, tá. O Demolidor é foda, filha da puta, né? Aí ele, tipo, teve que atender um chamado, porque ele escutou alguém gritando, sei lá. Aí falou, gente, eu tenho que ir. Aí os três pensam assim, caraca, ele deve ter ido ajudar alguém. Eu tenho que dar liberdade, eu tenho que dar cobertura pra ele. Aí os caras, pois é, esse Matt, ele é muito altruísta. Aí a Karen, ele sempre pensa nos outros. Aí o outro, os três tentando dar cobertura pro mesmo cara, sacou? Pois é, maneiro. Mas eu achei legal, assim, logo já na primeira temporada... E eu fiquei de cara. Ele descobriu, sacou? Aconteceu muito rápido. Pra mim, eles iam deixar lá pra terceira temporada. Eu gostei. Achei bacana. Não, porque, bacana pra caramba. Porque ajudou... A forma como eles exploraram. Isso, e ajudou a desenvolver os personagens, né? Porque ajuda até você descobrir o passado dos dois. Porque rola o flashback dos dois na faculdade e tal. E, porra, muito maneiro. Agora, e o Electra Fog... Vem aí, hein? A parte da Electra, né? Que eles estão lá na faculdade... E o Matthew comenta de uma menina linda grega que ele tá paquerando na aula de espanhol. Espanhol. Né? E é uma clara referência à Electra. Eu até perdi de novo. Pô, tá foda essa prova. Essa eu também não peguei essa referência, claro. Não fica explícita, ela é pra fanservice mesmo. Assim, aquela coisa do. Né? Do Zé Punheta. E aí mesmo eu quero ver a Electra de Demolidor do bicho, porque a Electra nos quadrinhos ela é gostosa mesmo. Ó. Mas será que vai ser? Será? Com certeza. Tem que ser, porque a Electra, isso aí é o marca registrado da Electra. Porque ela é certeza, muito gostosa, velho. Ela é gostosa pra caralho. Entendeu? Ela, tipo, a marca registrada, como o do Wilson que tá dizendo de fora. Não, digo nem isso, eu digo assim, será que vai rolar. O romance, o antagonismo, será que não vai virar? Será que não vai virar? O meu medo. Essa porra virar um Smallville, velho. É o pior dar o suscrito. Isso, pois não vai, entendeu? Não vai, você sabe por quê? Quem disse que não? Cara, ela tem que morrer logo. É isso que eu tô dizendo. Não, 6 não episódios, cara, velho. Irmão, olha só. Tem o pessoal do Sequart, os caras escreveram um livro sobre o Demolidor. Que fala só sobre as desaventuras amorosas do Demolidor. Ele nunca consegue ficar com a mulher direito. As mulheres sempre morrem, cara. Sempre se ferram. Tanto que o maior plot, ultimamente, que o pessoal trabalhou muito do Bendis e com o Alex Malev lá na série deles, é justamente explorando isso, entendeu? Sabe quem que o Demolidor já pegou nos quadrinhos? A Viúva Negra. Viúva Negra, velho. Pô, mas a Viúva Negra tá tendo caso até com... Por um tempão, velho. Com um ciborgue, velho. Ela passa quem corpo na frente, né? Bruno, eles tinham uma revista. Demolidor. Começou a se chamar Demolidor e Viúva Negra durante um tempão. Pois é, exatamente. Não, cara... Será que a Scarlett vai fazer isso? Vai fazer uma ponta na série? Cara, ela deveria fazer uma... Acho que não faz mal, cara. Ela é muito cara pra fazer uma série. Deveria fazer uma temporada lá. Não, ela é muito cara. Você vê, a Rosário Dawson fez o quê? 4 episódios? Ô, Bruno, fala um pouco do Ben Urich. Sim, temos que falar do Ben Urich. Assim, o que me deixa chateado é que eles acabaram matando ele no final, sacou? Cara, eu achei... Porque eu achei, assim, ok, pra trama, precisava, mas... Não, precisava não, cara, podia ter matado a mulher dele, bicho. Podia ter matado a mulher dele, mas sei lá, acho que o impacto nos outros personagens foi maior com a morte dele, entendeu? E faz sentido... Agora, é porque o Ben Urich, ele é muito importante nas histórias do Demolidor. É sempre ele tá ajudando o Demolidor a expor o rei do crime, né? E tá fazendo... O que ele fez nessa série fez muito bem. O ator é muito bom, cara. O cara é excelente. Ele é ator hollywoodiano. Von D. Curtis Hall. Eu gostei muito da participação dele. E acho que é até por isso que eu fiquei chateado que ele morreu, entendeu? Não, cara. Porque o cara é muito bom. Eu não entendi, bicho. Eu não entendi, sério mesmo. E ali na hora eles acharam que era a melhor opção. Eu não curti muito, fiquei meio chateado. Apesar de que a cena do enterro dele é uma das mais emocionantes da série. Assim, uma das cenas mais emocionantes de toda a série, assim, eles botam uma música de soul, assim, um, quase de igreja, quase gospel a parada, sabe? E, pô, é muito maneira a música. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Mas o Ben Urich, eu acho que ele realmente tinha mais pano pra manga, sacou? Tinha mais coisa pra dar pra série. Eu acho que no futuro eles vão acabar usando algum outro personagem pra fazer esse papel, entendeu? Ou vai ressuscitar ele, né, Marvel? Ah, não sei, acho difícil. Não, ué. De repente ele tá fingindo a própria morte, ó. Pode acontecer, mas acho difícil. Não, cara, mas olha só, você tá falando aí do Wilson Fisk, das características dele, agora... Porra, agora velho, que ele entendeu a piada. Eu achei, não, tudo bem, ó. Não, eu achei massa, legal. Enfim, eu tô entendendo que o Wilson menino está crescendo, mas ele virar pro. Ele virar pro Ben Urich. Ah, é? Eu não aviso, não. Eu mato! Vai lá e parte pra cima do cara, velho. É. Porra, o Wilson Fisk, o rei do crime. A Vanessa tá correndo pro PS. Aí a mulher, não, o senhor fica aqui. Você não sabe quem sou eu, não? E a mulher segura o cara, assim, com as mãozinhas, entendeu? Você não vai entrar, não, foda-se. Não interessa quem é você. Aí ele ficou fazendo o quê? Beijinho. Ficou lá, mas... Sei lá, eu acho que de repente ele podia ter morrido de outro jeito. De repente não precisava nem ver quem matou ele, sacou? Mas, enfim, são erros que eu acho que são relevantes. É a primeira temporada ainda, né, é a primeira temporada ainda, a gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente. Podem de repente. Eu perdoo, cara. Tá perdoado, sacou? Agora perdoo, o Ben Urich, é uma série que vale a pena. Nos quadrinhos, ele é um repórter do Clarim Diário, né? Ele trabalha diretamente com o Robbie Robertson, que é um dos editores lá do Clarim Diário, que tem o JJ, né? JJ Jameson. E na série eles acredito que não puderam usar a figura do Clarim Diário por ser uma coisa do Homem-Aranha. Sim. Muito mais do que do Demolidor, é uma coisa do Homem-Aranha. O JJ é um personagem muito mais do Homem-Aranha e tal. Ah, mas isso, mas é uma eles idiotice. Compartilham isso. É, fazer não, o quê? Desculpa, isso é uma idiotice. Se foi, esse é o motivo real ou você. Eu? Com certeza. Eu tenho com quase certeza. Eu não posso afirmar não, porque é eu não faço. É uma idiotice imensa, cara. Nossa, é idiotice. Porque, caralho. Se eles estão fazendo citação dos Vingadores o tempo inteiro, estão fazendo citação da Elektra, porra, tu botar o cara dentro do Clarim Diário, ainda mais tendo acesso ao JJ Jameson, que é aquele ator foda pra caralho, que ganhou até o Oscar agora, lá com o Whiplash, né? Uhum. Porra, ia ser do caralho, velho. Eu também acho. A galera que curte, olha só, a galera que curte o Homem-Aranha ia assistir por causa disso, a galera que curte o Demolidor ia assistir por causa disso, ia fechar a referência. Agora, pô, não fazer por causa desse. Putz, essa mesquinharia. Ah, vai pro inferno, ué. Não sei. Acho que podia ter rolado uma grana. A Marvel ia lá, falava pra Sony: ó, Sony, ó, só, eu vou precisar usar o Clarim Diário e o JJ série do Demolidor em dois episódios, cara. Quanto é? Pera aí, é a Marvel tanto, já não tá devolveu? Aqui, a Marvel já não devolveu o Homem-Aranha pra. Não. Desculpa, a devolveu, Sony não devolveu? Não. Devolveu não. Há 3, 4, 5 semanas atrás. Essa série já tá gravada já desde o ano passado. Sim. Ah, sim. Entendeu? É verdade. Então, não acredito que tenha sido isso. Agora, realmente, acho que a Marvel podia ter chegado lá pra Sony e ter falado: olha só, eu vou precisar desses personagens aqui, JJ e Clarim Diário. Quanto é? Quanto é que você quer? Eles vão aparecer em 3 episódios. É isso aqui, ó. Tanto. Tá, toma aqui e mas pronto. Sacou? Acho que não custava. Inclusive, o Ben Urich nos quadrinhos, ele é caucasiano, né? Branco, velho também. E na série resolveram usar um negro porque, com certeza, é cotas, né, cara? Precisava ter... Porque vamos combinar que os heróis da Marvel são bem racistas, porque negro mesmo tem um ou dois ali. Pois é, exatamente. Vai ter que botar. Aconteceu isso com os Vingadores. O pica grossa lá, o Nick Fury negro. O Nick Fury era branco, de cabelinho branco do lado das têmporas, assim, cara. E mudaram completamente o personagem. Botaram o negão a cara do... Pois cabelo. Mas é que tá. Nesse caso aqui, é um caso em que, ok, mudar. Porque não faz diferença. A gente não pode esquecer que o Wilson Fisk no no inigualável memorial filme do Ben Affleck, era o Charlie Duncan. Charles C. Duncan. Isso. Charles Clark Duncan, que era o. Que ficou, inclusive, o Wilson Fisk muito mais verossímil do que o Zé Bencinho. O Wilson Menino que vocês estão. Wilson Menino. Já tá até o nome do episódio. Demolidor contra o Wilson Menino. Eu acho que a série tem excesso de ação, cara. Sinceramente. Porque, cara, as porradas que o Demolidor sai são longas pra caralho. Porra, mas aquilo chega a ser chato. Nos primeiros episódios, porra, velho, sei lá, eu contei o quê? 5 minutos de pancadaria. É chato, cara. Sei lá, fica chato, sacou? Tudo bem que é mega bem coreografado. Caralho, é muito bem coreografado. Todas as lutas dele. Do caramba. Mas porra, mas sabe o que acontece? Saco. No começo da série, eu achei que ela devia ser tipo igual o Walking Dead. Tipo, no começo aparece os zumbis, aí vai matar os zumbis, aí conversa. E no final do Walking Dead tem que matar mais um pouco de zumbi. A série eu achei que ia ficar num determinado momento, que ia ficar tipo a pancadaria no começo, conversa, pancadaria no final. Mas não, cara. Cara, tamo. Você me ouviu? Tô esperando o Bruno falar. Tá. Fala aí, Bruno. É, não, eu concordo com você que às vezes a pancadaria ela fica muito comprida. Ela podia. Eu torço pro Demolidor resolver mais rápido a parada, sacou? Porra, meu irmão, tu é o Demolidor, velho. Vai lá e termina essa porra logo, sacou? Só que ele ainda não é o Demolidor. Ele é o Demolidor Menino. Ele é o Demolidor Menino. Ele é o Demolidor. É o Wilson Menino. O nome do episódio vai ser o Menino. Demolidor Menino. Pois é. Porque, cara, aí você fala assim, cara, vai, meu filho, então, vai, olha, desce olha a porrada, isso aqui. Demolidor é menino, o rei do crime é menino, o Fog é menino e a cara é o tremendo da putona. E aí? Aí fica esse juvenil. Pois é. Então eu assim, acho que a série, ela acertou bastante em fazer o Demolidor Menino. Menino. E acertou em chegar no final e estabelecê-lo como Demolidor, sabe? Ok, que eu acho sempre forçado esse negócio assim, ah, não. Agora que ele é o Demolidor, ele tem uma armadura, sabe? Foda-se o uniforme, cara. Não, e sabe? Foda-se. E o tempo inteiro a Rosário Dawson. Tem que botar a armadura, hein? Ah, não precisa. Tem que arrumar a armadura, hein? Tem que botar a armadura, hein? Tá fodido aí, hein, cara. Então, e essa armadura aí? É, não, eu acho que você tem que começar a pensar nisso. Pô, e a armadura? É, eu acho que eu vou tentar pensar nisso. Pô, e essa armadura aí? Chega, velho! A gente já sabe que o cara vai usar o uniforme de baitola. Não precisa ficar falando isso o tempo inteiro. É igual o filme da bosta do Capitão América, o primeiro filme. Que o cara não podia ver nada que ele usava como escudo. Aquilo era ridículo, velho. O cara tava lá apanhando, não sei o que, pegava a tampa do lixo e botava no escudo. Gente, tá bom, cara, a gente já entendeu que ele usa o escudo. Para com essas referências idiota. Você tá achando que o público é o quê? Um bando de Neandertal? Um bando de idiota, velho? Ah, porra. É que ele falava assim, ah, mas você bota a armadura. Não, mas a armadura eu vou perder a mobilidade, não sei o que, com essa conversa. E quem é que fala isso? Quem é que fala isso? Porra do Batman. Mas eu acho que ele acreditava. Não, mas eu acho que ele acreditava exatamente isso, entendeu? Ele acreditava isso. Assim, cara, melhor eu perder um pouco da mobilidade do que eu perder a vida. Mobilidade pra não perder algumas costelas. Não, porque, entendeu? Até porque o melhor episódio de todos, pra mim, que é o que ele enfrenta o ninja. Sim, o Mobu. Nobu. Que puta que pariu, que surra! Entendeu? Que surra, cara. Ele toma uma surra inacreditável da porra do ninja. Pois é, e aí eu não mato e matou o cara queimado aí. Não, mas ali foi um. Preciso sobreviver, foi em legítima defesa. É, né? Entendeu? Não foi jogando alguém do precipício, entendeu? Tá bom, Black Bolt. Vai. É, pois é. Mas é aquele negócio, né? É quadrinhos, é super-herói, essa porra. É, mas eu achei maneiro o episódio porque aquela luta com o ninja é muito foda, e aí quando acaba a luta com o ninja, vem o Wilson Menino e dá uma surra nele de novo, sacou? É, não, aí vem o Wilson Menino fazendo o quê? Careta. Ah, velho, sabe quem que o Wilson Menino me lembra também, agora que eu acabei de lembrar? Vocês lembram do Plan 9 from Outer Space? Sim, sim. Lembra aquele gordão que era lutador? É verdade, aquele era um bom Wilson Fisk, hein? Aquele era um bom rei. Lembra aquele cara lá? Aham. Uhum. Pois é, a cara que ele faz é igualzinho. Eu vou matar você! E ele vem com os bração abertos assim, e a única coisa que ele sabe fazer é bota o cara deitado e começa a porrar a cara do cara assim. Pá, é, pá, verdade, pá, é. Pá, pá. É um saco mas eu acho que é exatamente isso. O cara não tem técnico, não tem nada, o cara parte pra grosseria. Ô Alexandre, você sabe como é que o Wilson Fisk... Eu sei, desculpa, eu não quero voltar nesse assunto de novo, não, mas como a gente tá falando sobre isso, como pela da cena, você sabe como é que o Wilson Fisk batia no Homem-Aranha? Ele pegava o tornozelo e ele usava o Homem-Aranha de clava. ele pegava o Homem-Aranha e ele pegava o pé e batia na parede, botava no teto. Sabe o que o Hulk fez com o Loki? É aquilo ali. Isso. O Wilson Fisk fazia aquilo ali. Não, cara, mas esse é o Wilson menino, velho. Esse é o Wilson menino. Ele... Cara, mas a surra que o Wilson menino dá no Demolidor foi sinistra. Não, cara. Foi legal. Eu vi ele explodir na cabeça dele. Ah, não valeu aquela ali, cara. Não valeu, porque o bicho já tava todo fodido, cara. É, mas é nessas horas que você vê que o cara não. Ele é covarde, entendeu? Mas eu acho que sai um pouco do clichê exatamente isso. Tipo assim, o cara foi lá, apanhou do cara pra caramba, tacou fogo nele, beleza. Ah, isso é fugir do clichê? O cara que apanha pra caralho, volta, treina mais e volta. Vixe, isso é Dragon Ball Z, velho. Dragon Ball Z é assim. Não. Eu só falo o seguinte, que ele apanhou pra caramba do cara, o cara pegou fogo ali, beleza, agora vai voltar pra casa. Olha pro lado, tá o Wilson Fisk lá pra descer o cacete nele ainda, cara. Mas uma coisa que é boa, uma coisa que é muito maneira na série, é exatamente esse negócio do Matt Murdock apanhar. Porque ele apanha pra caralho nos quadrinhos. Entendeu? Ele sempre apanhou pra caralho nos quadrinhos, entendeu? Então, porra, é bacana. Ele é tipo assim, ele é bom, só que o Demolidor ele é bom, mas ele não é tão bom assim, não. Isso, exato. Pois ele é bom, mas ele não é tão bom, não. Tanto ele é bom, mas vários, é ruim. É, tanto que teve vários episódios que ele tá, tipo, dentro do escritório da advocacia dele, vestido de Demolidor, e comendo, batendo sandubão, aí chega o fome. Porra, é essa, Matt? Você tá doido, vestido assim? Se fosse alguém, ele... Aí é massa velha, né? Não, mas o seu batimento cardíaco, eu tenho uma assinatura, e eu sei pela temperatura, eu sei que o sol está batendo contra a luz, então ninguém pode ver aqui dentro. Ah, mas aquelas babaquices assim. Sim. Tinha aquelas coisas. Cara, mas uma coisa que eu achei legal na série foi que eles botaram literalmente o Demolidor muito com o pé no chão, entendeu? Isso foi legal. Porque ele disse assim, cara, é perfeito. É, parkour. Cara, mas... O cara é parkour, é hamster, entendeu? É, porque ele ainda não usa o... Perfeito. Ele ainda não usa o cicate, porque ele vai ter um cicate. Né? Pois vai... é, cara. Pois é, aí ele pegava e saía balançando igual o Homem-Aranha, né? Sim, mas. Mas eu acho que eles botaram. A melhor maneira de andar em Manhattan, a gente já sabe, balançando pelos prédios. O Bruno mesmo, quando vai lá, ele manda o selfie dele voando. Mas olha só, eu achei legal. O chicote do Indiana Jones. Eu achei legal que mesmo assim, acho que no penúltimo episódio, o Matt, ele sobe nos prédios e sai fazendo parkour pra lá e pra cá e pula e não sei o quê. Eu falei, caraca, eu tô vendo o quadrinho em movimento aqui, velho. E uma pergunta, a gente não vai falar sobre o Stick craqueiro, não? Então, o Stick eu acho legal falar, mas... É que o Stick tá com a cara de craqueiro da porra, velho. O Stick, ele é tipo o mestre do Kung Fu, né, da parada. Ele é o mestre... É o Pai Mei. É, na verdade, tipo assim, ele é um mestre... O nego não sabe direito de onde ele vem, pra onde ele vai. Ele faz parte de uma organização, que parece que o Matt Murdock também faz. E na verdade verdadeira, a origem do Stick fica explicada. Sim, ninguém sabe muita coisa sobre ele. Eu sei que volta e meia ele aparece no quadrinho de todo mundo. Inclusive o Wolverine, naquela fase meio esquisita dele, mas eu até gostava um pouquinho, mas enfim, não gostava tanto. Que ele era aquela o caolho? Esquisita... Não, aquela fase que ele começou a evoluir. Que ele perdeu o adamantium, aí ele começou a virar animal. Uhum. Que ele foi perder. Ele começou a virar um animal fisicamente, ele começou a perder a mente dele, né? Foi aí que eu parei de ler. Foi aí que eu parei de ler também. Foi aí que eu, tipo, descobri a pepeca. Mentira, gente. Foi porque. Porque tava chato mesmo, é. É, porque tava chato mesmo. Aí a Electra, inclusive, vai tentar ajudar o Wolverine. E aí ela tenta, ela consegue ajudar, mas depois chegou o Stick também. Uhum. E o Stick, ele é meio que um. Pai Mei da Marvel, só que é, ele é o Pai Mei da Marvel, ele é cego também. E ele na série eu achei bacana ele treinando o moleque e tal. Só que o moleque queria um pai, e aí ele vai embora. E aí depois ele ainda tinha guardado o negocinho que o menino fez pra ele. É piegas pra caralho, né? É televisão americana, é isso. É, pois é, era muito mais maneiro. Era muito mais maneiro se ele, sabe, tivesse um dia o moleque acorda e o cara não tá mais lá. Foda-se, entendeu? Tipo, aí você ia ver que o cara é escrotão. Aí não, ele guardou o negocinho e deixou pro moleque. Ah, vai tomar no cu. Entendeu? Acho engraçado o Stick entrando no apartamento do médico. Aí ele falou assim: você está cercado de luxo. Ô, velho, a casa do cara já é um pardieiro do caralho. Esses móveis, pra que móveis? É, tu não viu a casa do Stick, né, velho? É, não, o Stick tem casa, tem. Pois é. Esses móveis, pra que móveis? Aí ele vai e apalpa o ar assim, lençóis de seda. Mas você tá muito viadinho. Não, e ele dá uma cheirada assim, velho, passou mulher aqui, né? Ele não sentiu perfume, ele sentiu esse o quê? Cheiro. Esse cheiro de buceta aqui. E esse cheiro de buceta aqui, hein, Matthew Murdock? Inclusive, buceta raspada. Raspar. Boa, Rosário Dawson teve aqui, é? O que vocês esperam para as temporadas vindouras? Eu acho que depois deles fazerem uma série da Jessica Jones, a do Luke Cage, a do Punho de Ferro e a dos Defensores, vai voltar para uma segunda temporada do Demolidor, né? Mesmo que isso leve, sei lá, mais 3 anos, entendeu? Não, a segunda temporada. Pois é, isso para mim a série ia continuar. A Jessica Jones é ano que vem. Ah. O Luke Cage, acho que é no final do ano que vem. Isso. Depois vai vir o Punho de Ferro no, sei lá, e 2017. Defensores. 2017. Isso. E Defensores vai vir o quê? 2017, 2018? 2017. Os caras vão esperar, do sucesso que tá fazendo agora, os caras vão esperar 3 anos pra lançar a segunda temporada. Cara, eu não sei, eu sei que, olha só, nos créditos do cara que faz o Demolidor, ele tem programado aqui para 2015 um filme de televisão sobre Wall Street, alguma coisa de Wall Street, e depois a única coisa que tem aqui anunciada é Os Defensores, onde ele vai ser o Demolidor, e ele vai participar de 8 episódios, estão dizendo aqui. Então, a segunda temporada não foi anunciada então, ainda. A série do Demolidor, ela serviu só pra introduzir o personagem? Porque não faz sentido acabar. Ainda mais, cara, a série tá com nota 9.6 no IMDb, cara. Ela tá com a nota maior do que a dos próprios Vingadores. Olha, eu acho que ela volta, mas eu acho que não é ano que vem. Eu acho que vai ser depois do Defensores. Eu também não sei se o Demolidor tem gabarito pra fazer uma série dele, né? Eu acho que tem, cabe pelo menos umas 4 temporadas aí, rola. Tem umas 4 ou 5 aí, com certeza. É. Dos personagens da equipe Defensores, o Demolidor é o melhor, né? Assim, é o que mais tem historinha. Que mesmo. De repente. É o principal, os outros são tipo o coadjuvante dele. Isso, né? Pois é. Então, de repente, a série dos Defensores, ela vai ser, ok, é o Demolidor e equipe, amigos do Demolidor, né? Igual tinha o desenho do Homem-Aranha, amigos do Homem-Aranha. Uhum. Amigos do Demolidor, e o plot principal vai ser em torno do universo do Demolidor. Onde ele vai ter ajuda lá do Luke Cage, do não sei quem, entendeu? Não sei, cara, eu acho que pode, não sei. Deixa eu pensar aqui. Não dá pra gente saber. É só especulação, realmente. É especulação, não. Tudo especulação. Pois é, mas olha só. Há pouco tempo atrás, teve uma notícia que o pessoal passou batida. Falei assim, cara, pô, acabaram de falar aqui, não é possível. Uma das mega fodonas lá da Marvel, que tá responsável aí pela produção aí da série da TV, chegou e falou, ah, e aí o Demolidor, não sei o que, quando é que a gente vai ver o uniforme dele, não sei o que. Não, vocês... Aí meio que ela falou assim, não, vocês vão ver mais do uniforme dele na segunda temporada do Demolidor, pra poder desenvolver mais o personagem, não sei o que. Aí passou batido todo mundo assim, caraca, ela falou que vai ter a segunda temporada, entendeu? E ninguém se tocou disso até agora. Não, mas isso, bom, cara, não foi anunciado, não foi anunciado, e o próximo projeto do rapaz aqui é Defensores, a série de TV, que essa sim foi anunciada, não tem data aqui, entendeu? Então assim, eu não acredito que tenha uma segunda temporada tão logo, entendeu? Eu acho que é só depois do Defensores. Primeiro eles vão botar uma grana na Jessica Jones, no Luke Cage e nos outros, até porque a série do Demolidor fez muito sucesso. Assim, a gente está vendo um hype em cima grande, e eles não vão querer que esse hype do Demolidor dê uma sufocada nos outros três, entendeu? Porque eles também precisam fazer com que essas outras séries façam um certo sucesso. Depois que terminar os Defensores, pode ser que dali pra frente, depois de estar estabelecido todos os outros personagens, eles peguem e coloquem as quatro séries ao mesmo tempo já no ano seguinte. Pode, entendeu? Ser, pode ser. E só tem que crescer, cara. Esse universo aí, que eu tava até conversando com o Bruno outro dia, do Luke Cage, sei lá, ir lá pro Bronx, ir lá pro... Bairros Negros, né? Bairros Negros. Bairros Negros e tudo, do... Brooklyn. Punho de Ferro na parte de Chinatown, sei isso, lá. Isso, eu acho que vai ser por aí, viu? Jessica Jones, o Bruno comentou também de que ela, mais nessa parte, uma coisa mais detetivesca, mais sei lá. No ar, assim, eu acho que vai ser. Exatamente. Agora eu não tenho. Agora, eu imagino que, por exemplo, vai juntar essa galera no Defensores pra pegar uma coisa que vai subir um pouco desse nível. Que pode ser no nível dos Vingadores, entendeu? Eu acho uma ameaça que os Defensores. No nível dos Vingadores, porque simplesmente ficar correndo atrás do olha, o rei do crime não. Mas não é que tá. Eu acho que Defensores é a volta triunfal do Wilsinho. Wilsinho vai voltar. Wilson no Defensores, entendeu? E vai botar pra fuder geral. Porque ali ele vai aprender na universidade do crime, né? Tá preso. Isso, ele foi pra prisão, cara. Ele tá lá, ele vai aprender com os melhores, entendeu? E aí ele vai voltar sangue no olho, velho. Vai voltar virado na teteia. Isso, virado no tetel. É isso aí. Então é isso, internet. Coloquem aí nos comentários, coloquem na página do Facebook, dê a sua opinião, o que você achou da série. A série está acessível. Provavelmente, eu acho que ela é muito mais fácil para vocês assistirem no Netflix do que tentar ficar baixando. E, pô, tá aí. Cara, o Netflix te dá um mês de graça, cara. Você pega esse mês de graça, assiste e não isso, paga aí, mais. Pronto. Acabou, não te cobra nada, é mega simples. O serviço é bem isso. Interessante. Assista, dê sua opinião, participe, coloque aí nos comentários, como eu já disse, mande Twitter, mande Facebook. E é isso aí, gente. Quem sabe, né? Quem sabe a gente vê a Electra com aquele bundão dela assim, hein, Bruno? Imagina, Alexandre. Wilson. Para de fazer beicinho, Wilson. Tá ficando feio. Para de fazer. Tá ficando feio pra caralho. Tá fazendo beicinho pra. Tá feio. Para de fazer beicinho. Teve episódio que eu pensei que o Wesley ia botar o Wilson no colo, velho. No colo. Vem, bebê, vem, tia. Chora aqui não, tio. Chora, eu sei. Ela volta, calma, meu senhor. Ela volta. Quem é o godinho do papai? Quem é o godinho do papai? Sou eu. Quem é que vai pra Disney com o Wesley? Quem é que vai pra Disney com o tio Wesley? Quem é que vai?